Vindos de terras distantes, onde os monstros fazem as leis, e os desenhos tailandeses corromperam a mente dos homens. Eles vieram salvar a todos! É. Naquelas. Eduardo Eugênio, o Iabu que come pipoca na balada. Double Inazuma Kick! Pedro, o backing vocal de Libera-me from Hell. Será que os topless ficam de topless? Rafael Sabaki, o Sasuke do Portal Tanaka. Por que pilotar um robô gigante se eu posso ser um robô gigante? Igor Mendonça, o capoeirista piloto de Megazord. Eu não preciso de um Tanaka Zord. Cada um tem um Tanaka no seu coração. E juntos eles são o Tanaka Sentai! Acho que essa é a primeira promessa que a gente vai cumprir de podcast, né? E a gente tá aqui finalmente pra dar sequência a um anime que a gente já falou, falando da sequência dele, que é Gunbuster. E a gente tá aqui pra falar de Diebuster ou Gunbuster 2. Agora de promessa só falta de trazer o Hexa pra casa. Ou gravar algum filme do Kon, gravar Bakemonogatari, gravar sobre Superflat, ou mais um bilhão de promessas que a gente fez. Isso aí é foreshadowing. Veja pelo lado bom, é a primeira promessa cumprida em 2 anos só. Justo. Enfim, a gente tá aqui pra falar de Diebuster, mas diferente de Gunbuster, Diebuster não tem uma produção com tantos nomes gigantes, né? Quer dizer, Gunbuster tinha o Wano, não sei se tinha muitos outros nomes grandes, mas Diebuster não tem o Wano, né, como diretor. Mas na verdade o Wano, ele, só dando uma rápida contextualizada, Diebuster ou Gunbuster 2, ele é que nem o Gunbuster original, no sentido de ser originalmente um OVA, um Original Video Animation. Ele é dirigido pelo Kazuya Tsurumaki, que é o diretor de Furikuri, e dos atuais filmes de Evangelion do Rebuild. É escrito pelo Yoji Nokido, que, se eu não me engano, ele participou tipo de Revolutionary Girl T, na Furikuri, Evangelion. Tipo, ele é um cara que participou de várias coisas. Ele escreveu também o recente The Dragon Dentist, que o estúdio Kara produziu. Tipo, ele trabalha bastante com o Kazuya Tsurumaki. É, o Tsurumaki também dirigiu o Dragon Dentist. É, isso. O Tsurumaki também dirigiu o Dragon Dentist. E Diebuster, ele é em comemoração aos 20 anos da Gainax. Porque a Gainax, ela foi fundada em 1984. 84, isso, e Diebuster é o aniversário de 20 anos da Gainax e resolveu fazer uma homenagem a Gunbuster, o OVA de 1988, que, como a gente falou no outro cast, marca o início da Gainax, que a gente conhecia até pouco tempo atrás. Mas eu discordo do Igor falando que não tem nomes muito grandes. Tipo, só desses dois caras que eu citei, eles são dois caras, tipo, bem grandes, assim. Eles podem não ser tão famosos quanto o Hideaki Anno, mas o Kazuya Tsurumaki foi uma das principais forças da antiga Gainax, né? Tanto que dirigiu Furikuri. O próprio Yoji Nokido também, ele fez várias outras coisas. Tem muitos animadores, tipo, muito, muito bons. Tem o Yoshinari, tem o Hiroyuki Maishi. Tem o Shintakagi. O Shintakagi relevante. Até o próprio Hideaki Anno, ele fez Kyanimation pra Diebuster. E o Anno, ele não participou como diretor, assim, tipo, ele não foi episode director, essas coisas, mas ele fez storyboard de dois episódios bem importantes do Diebuster, que foi o episódio 4 e o episódio 6. Então, eu acho que Diebuster, ele representa muito, digamos, assim como ele faz uma homenagem a Gunbuster, que é uma série antiga, eu acho que ele utiliza da Gainax pós-Evangelion, né, que seria tipo a moderna Gainax, que vem com Furikuri, Penny Stocking, Gurren Lagann e Diebuster, mas eu acho que ao mesmo tempo ele se utiliza muito de, digamos, não só temas que o próprio Gunbuster trabalhou antes, mas também muita da staff, como o próprio Hideaki Anno, que foi alguém, tipo, até que bem importante na produção de Diebuster, né? Diebuster, na verdade, assim, é uma série que eu diria que até um pouquinho underrated entre os fãs da Gainax, porque eu vejo muita gente falando, tipo, Gunbuster, Furikuri, Evangelion, Gurren Lagann, mas, tipo, Diebuster as pessoas ficam, ah, foi entre Furikuri e Gurren Lagann ali, né? Tipo, ok. E é muito melhor que Gunbuster, né? Só que a diferença é que Gunbuster... Não sei se é treta. Eu acho que é consenso, sinceramente. Tá bom, diga um pouco vocês. Tirando o Sabaki, mas o Sabaki não conta, né? Porque o Sabaki nunca é consenso. O único consenso do Sabaki é que ele não é consenso. mas de nomes, cara, eu acho que se pá, tipo, pra indústria de hoje em dia, Diebuster em nome é bem mais relevante que o Gunbuster. É, mas é que a diferença é que, tipo, Diebuster, é como o Pedro falou, Diebuster não tem os holofotes de Gunbuster, entende? Ele não tem a atenção que tem em Gunbuster, né? Mas acho que, nomes à parte, uma diferença muito clara que a gente tem entre Gunbuster e Diebuster, que assim, pra mim, desde a primeira cena, é a questão de personagem. Porque só a primeira cena de Diebuster é uma boa apresentação de personagem que já convém o personagem de começo, sabe? Eu acho que Gunbuster também. A primeira cena de Gunbuster, na verdade, é muito boa. É a cena, não sei se você lembra, mas é a cena em que a Noriko fala das memórias do pai e tem aquele match cut mó legal. Que é verdade, é verdade. Tipo, mas eu entendo o que você quis dizer. Mas é que assim, nesse caso de Gunbuster, tu tava entendendo um pouco sobre o background dela, mas no caso de Diebuster, tu entende mais sobre personalidade e objetivos, né? Tipo, a Nono, já de cara, tu vê, tipo, ela fugindo de casa sem nenhuma perspectiva de como chegar em lugar algum. Ela abandona o cachorro dela, tá ligado? Que, querendo ou não, o cachorro ali era meio que uma figura de apego ao lar, né? Que cachorros sempre são isso. Então, ela é, já de começo, apresentada como uma personagem ativa e que persegue o que ela busca. É isso que eu quis dizer, sabe? Em questão de personalidade mesmo. Porque, tipo, a Noriko, o que que ela tem tanto assim de personalidade, sabe? Ela tem, tanto que a série, ela faz um paralelo entre a Noriko e a Loki. Mas eu acho mais importante do que mostrar a Nono, eu acho que algo que até faz com que a série ganhe, digamos, uma qualidade de coesão narrativa, é que logo no começo a gente tem um monólogo da Loki, ou sei lá como pronuncia isso, que é a, digamos, é a Onesama, que nem a Nono chama ela, que ela começa falando, tipo, eu nunca vi um deus, se eu visse uma estrela cadente e tal, tipo, ela faz um monólogo relacionado a isso. Ela fala, tipo, eu nunca vi um deus, mas se deus existissem e eles desejassem por algo, eu me pergunto pra quem eles iam rezar. Pra esse algo se tornar verdade. Eu acho que, tipo, resume muito bem um pouco dos temas principais de Diebuster como um todo, que ela fala que, assim, as pessoas, elas, basicamente, né, falando em linhas gerais, as pessoas, elas veem uma estrela cadente e fazem um desejo. Só que, assim, isso é muito, digamos, elas não correm atrás dessa estrela cadente, sabe? Tanto que ela fala assim, ah, comigo não, comigo esse desejo vai se realizar porque eu corro atrás dessa estrela cadente, eu não simplesmente espero ela aparecer. E aí, tem um paralelo da Nono fazendo isso, né, correndo atrás também. Sim. Um negócio que honestamente me incomoda um pouco é assim, é natural que as pessoas vão comparar Gunbuster e Diebuster, tipo, é claro, os dois são tipo uma sequência, um é uma sequência do outro, basicamente. Mas eu acho que as pessoas, elas deveriam, em vez de simplesmente comparar e dizer que um é melhor que o outro, tipo, foda-se o outro, eu acho que seria mais interessante cada um ver se, tipo, como os dois, eles têm suas qualidades e como eles se relacionam, principalmente, porque Gunbuster e Diebuster, eles podem ser muito diferentes em termos de tom, eles podem ser muito diferentes em termos de, digamos, como a suspensão de descrença é estabelecida, porque enquanto Gunbuster é um real robot, isso quer dizer, digamos, é um anime mecha que usa conceitos científicos bem claros, e a gente até elogiou bastante isso no cast passado. E tem até, tipo, uns curtas explicando ainda mais esses conceitos científicos. Sim, sim. Esses curtas, falando nisso, eles são dirigidos pelo próprio Kazuo Hatsurumaki, que é o diretor de Diebuster, que se chama Science Lessons. Mas, tipo, Gunbuster tem, se não me engano, até no começo do episódio 3, tipo, eles tacam uma mini explicação lá, jogando uma fórmula, tipo, da relatividade, sabe? Gunbuster leva bem a sério, assim. Claro que vai ter suas liberdades em um ponto ou outro, porque, afinal de contas, se fosse tudo real, não, metade das coisas ali não ia acontecer, não ia ter graça. No geral, tipo, é tudo bem contido, tipo, principalmente no que diz questão teoria da relatividade, a distorção de tempo, o buraco negro e etc. Em Diebuster, já é um super robot. Um super robot seria, digamos, uma série que se assemelha mais aos mechas antigos, na época de umas ninjas de Zay, etc, que são mais exagerado mesmo, sabe? Chega até mesmo a parecer fantasia. Mas o que eu acho interessante de Diebuster é que é um super robot que é construído em cima de um real robot, porque eles meio que reconhecem que aquilo ali que eles estão fazendo estão saindo de todas as normas que eles estabeleceram antes. Tipo, no final eles falam que aquilo é um evento que, tipo, não dá pra entender porque a física foi pro caralho ali, literalmente. Eu acho que muitas pessoas não gostaram de Diebuster, e eu até entendo isso, porque entendem como uma sequência, então pensam que vai ser, digamos, no mesmo tom de Gunbuster, que vai ser no mesmo... vai ser um super robot. Não, vai ser um real robot, não um super robot. E não só nisso, no tom, tipo... porque Gunbuster é claramente um anime dos anos 80 e Diebuster é claramente um anime dos anos 2000, sabe? Eu concordo que, assim, eu acho que às vezes Diebuster, ele, em alguns momentos, principalmente, tipo, mais um pouco mais pro final, às vezes ele exagera um pouco, assim, mesmo porque a série estabeleceu, tipo, a Nuno não precisava cortar um planeta inteiro ao meio, assim, tipo... ia dar muita merda. Ia dar muita merda aquilo do que a história apresentou, assim. Eu acho que até ali tudo bem, porque aquele momento ali, tipo, um clímax, e aí eles querem extravasar, e ali eles ainda estão apresentando o poder da Nono, que a gente não conhecia. Então, se a gente não conhecia, tudo bem ela fazer uns negócios que são além do que a gente tinha visto. Mas depois, ela criar mini buracos negros e fazer uma caralhada de coisa, tipo, what the fuck, sabe? É realmente exagera um pouco, né? No final é literalmente foda-se a física. Ela, tipo, partiu o buraco negro no meio, o buraco negro ia causar o segundo Big Bang e ela conteu o Big Bang. Não faz nem sentido. Ela sumiu com o buraco negro, cara. Mas ali é uma licença poética em 100%, né? O que eu achei um power creep gigante foi realmente essa questão de ela ter esses poderes mais divinos, sabe? A transformação dela, como eu falei, como dentro da trama a gente não tinha tido contato com ela como Buster Machine, tudo bem, mas depois ficou um pouco esquisito. É, mas eu acho que, assim, não chega a ser algo que deixe o anime ruim, assim. Assim como o Gunbuster tem lá seus problemas de personagens e tal, o Diebuster eu acho que ele tem muitos problemas em questão a world building, sabe? Eu acho que não é muito bem feito. O Igor, ele falou antes que tinha achado Diebuster meio confuso na entrega de informações e etc. E, tipo, de início não tinha achado isso, mas depois de pensar um pouco e depois de rever o filme, porque eu tinha visto Diebuster há um tempinho antes desse cast, aí eu fui rever o filme pra relembrar algumas coisas. E, assim, de fato, a partir do episódio 4 ou episódio 5, assim, e tem lá um personagem específico que faz parte lá da brigada militar, que também é um androide, ele começa a atacar um monte de informação, assim, na sua cara, que, assim, é até entendível, porque aquilo são informações novas que eles descobriram com a descoberta que a Nono é a Buster Machine 7. Eu acho que eles poderiam, pelo menos, ter distribuído um pouco melhor essas informações, porque os diálogos deles são bem pesados, e pra você entender por que os monstros, tipo, os monstros de Gunbuster voltaram a aparecer e que, na verdade, aqueles monstros que o pessoal de Diebuster tava lutando, na verdade, era tipo... tecnologia, era um sistema, era um sistema de defesa que os humanos lá na época de Gunbuster inventaram, porque eles achavam que o sistema de warp, eles atraíam muito esses bichos, e eles, tipo, jogaram isso fora, por isso que eles encontraram a Nono depois num asteroide, e que, tipo, eu revi detalhadamente depois, e é muito bizarro, porque os humanos, eles criaram esse sistema de defesa, que meio se desenvolveu na forma do os aliens e, tipo, viu que os Topless, eles tinham um poder parecido com... dos aliens. É, aí eles meio que atacavam, sabe? Ele meio que tenta estabelecer uma relação entre os monstros espaciais e os Topless, e eu não entendi pra que isso serve. Alguém, tipo, alguém entendeu? Alguém tem alguma explicação? Eles têm poderes parecidos com os Topless, basicamente isso. O primeiro que ele acha é um Topless que viveu vários anos e virou um pulso de gravidade variante. Eu acho que, assim, a relação que tinha mais com os monstros é relacionada mais a essa parada, tipo, de pulso de gravidade mesmo. Porque, pelo que eu entendi, o poder deles é tão grande que, tipo, faz com que eles meio que se atraem, assim, sabe? E aí causa essas invasões repentinas, etc. Tanto que, isso é até um foreshadowing bem legal, que no começo, no primeiro episódio, aquela nova espécie, teoricamente, é uma espécie antiga, né, de alien. Tanto que ele parece mais um inseto, um negócio nojento, do que a espécie que eles lutam, digamos, normalmente, no começo dos episódios, que pareciam, tipo, naves humanas mesmo. Porque ele vai atrás da Nono, né, porque a Nono que atrai, teoricamente. Eu acho que é válido, porque cria uns momentos de foreshadowing legal, que nem esse que eu falei, mas como eles entregam isso nas explicações e tal, realmente fica bem confuso. Cara, do jeito que vocês estão falando, vocês estão deixando mais confuso do que é também. Eu acho que não é tão confuso quanto vocês falam, não. Não sei, cara. Porque, assim, incrivelmente, uma coisa que eu não esperava é que Diebuster, ele tem uns momentos bem poéticos, assim, sabe? E até esses momentos acabam perdendo bastante impacto pelo fato das coisas serem um pouco confusas, assim, sabe? Por exemplo, ele tenta dar um significado maior a ser um topless, né? E até agora eu não entendi. sinceramente. Até agora eu não entendi o que isso significa. Porque eu não entendi a relação deles com os monstros, eu não entendi a relação dos monstros com a humanidade. Pra mim ficou bem confuso essa parte mesmo. Assim, os topless, eles têm, na parte frontal do cérebro deles, eles é mais desenvolvido. E isso faz com que eles tenham uma ressonância melhor com as Buster Machine. E, tipo, dá pra perceber claramente na série que eles meio que fazem um paralelo entre o topless e, digamos, ser a infância. Tipo, você parece ser um topless quando você amadurece, mas tipo, a relação que a série cria pelas pessoas até o final, tirando a Lauk e a Nono, é que o pessoal não quer amadurecer, ele quer continuar sendo um topless. Sim, porque, tipo, isso você consegue ver muito nos personagens secundários. Eu acho que eles são muito importantes, não só pra você ver essa questão que é importante pro mundo, e até gera alguns momentos, tipo, bem tensos na série, que nem no episódio 5, em que o Nicola vai enfrentar lá a... Enfrenta não, ele chega... Aquela cena parece uma cena, tipo, de estupro, assim, quando que ele vai lá... Mas é mais chega ou menos, lá né? Ele chega lá na Nono e, tipo, fica puto com ela porque ele perdeu a habilidade de topless. Ele tenta estuprar a Nono ali. E ela nunca vai perder porque... Supostamente porque ela nunca vai envelhecer, que ela é um robô. É, não, e porque ela é eterna, ela é um Buster Machine, né? Tipo, é, porque ela é um Buster Machine, né? Então não tem como ela não... Não tem como ela não controlar um Buster Machine, porque ela é um Buster Machine. É, aí... Então, o topless é exatamente isso, assim. O fato dele ter essa parte frontal do cérebro mais desenvolvida faz com que eles possam pilotar os topless e faz com que tem muitos momentos na série em que os personagens, eles, digamos, se acham superiores. É isso que eu ia falar agora. Tem uma relação de, tipo, você parar de ser topless é... Eu acho que é mais uma aceitação, tipo, que antes você se achava especial. Tem uma relação, você se acha especial no mundo. Aí quando você vai amadurecendo, você vê que, tipo, não é assim, sabe? Aí é mais aceitação disso. Tanto que aquela cena do Cassio e da Nono indo buscar aquele suposto Buster Machine abandonado, né? Em Pluto. Uhum. Aquilo pra mim diz tudo sobre essa parte, tipo, de como o fato dos topless, quando crescem, eles deixam de ser topless. Porque, segundo ele, os topless, quando que eles pilotam os Buster Machine, aquilo é tudo pra eles na vida, né? Porque é aquilo que fazem eles especial, aquilo que fazem eles se destacar, tipo, no universo, sabe? E quando que eles perdem aquilo, eles ficam meio que perdidos na vida. É, no caso do Cassius, ele, tipo, nunca desistiu de ser um topless. Tanto que ele ficou vários anos sendo mecânico de topless pra não perder isso. Mas então vocês acham que o ponto da Lau seria buscar o amadurecimento sem essa frustração de ter amadurecido e perdido esse posto? E até tem, tipo, numa parte do final da série que é meio que a idealização do amadurecimento. Eu acho que tem isso pela parte da Nono, que a Nono se junta com a patrulha espacial lá das navezinhas, e aí ela fica maior. Aí, tipo, a Lau fala pra ela: olha, se você ficar maior, tipo, não quer dizer que você fica mais forte. Isso não é amadurecer, sabe? Isso, inclusive, é algo que a própria série, ela subverte, sabe? Tipo assim, aquela é uma realidade pros topless, só que aquilo não é parte da mensagem da série, sabe? Tipo, a série não quer passar, digamos, uma mensagem que nem, por exemplo, o Mob passa, que fala, tipo, ai, você é só mais um, mas aí o Mob cria uma mensagem mais inspiradora através disso. Tipo, ele não diz você é só mais um. Ele fala que, assim, não importa o exterior, não importa, digamos, o quão grande é a sua Buster Machine, tipo, não importa o exterior. Tipo, pra você mudar, tem que partir do seu interior, e que, no caso, é aquela questão do coração. Você tem que ter, digamos, uma Buster Machine no seu coração. É, tanto que eles fazem um paralelo com a Noriko, a protagonista do Gunbuster, que ela não era um topless, ela era uma garota só, e ela pilotava uma Buster Machine, a primeira Buster Machine, e assim, e é a mesma coisa no final. No final, a Lauk perde os poderes dela, mas ela ainda assim consegue pilotar o Deus Nuve. Eu penso que Diebuster, ele faz dois pontos principais da série. Eu acho que uma das mensagens é essa: não importa o exterior, o que importa é o seu interior, que tá no seu coração, digamos assim, e que a partir dessa sua análise interior que você vai mudar externamente e amadurecer. E que outro ponto que eu acho que é bem importante, e que aí a gente já pode até partir pra relação e falar mais sobre a Nono, é que a amizade, que assim, é um ponto em que tanto a Nono quanto a Lauk passa, porque nunca dá certo se elas trabalharem sozinhas, tipo, isso a série mostra duas vezes. Quando que a Lauk tenta trabalhar sozinho, tipo, não dá muito certo. Quando que a Nono trabalha sozinha no final, dá merda também. As duas, elas têm que trabalhar junto. Então, assim, eu acho que pro ponto da série, que pra mim é a questão do amadurecimento, pro amadurecimento, é importante que você tenha alguém em quem você se apoiar, digamos. É, e de certa forma, o Nicola é um exemplo falho disso, né? Que ele tenta, mas ele foi cínico, né? E a série condena muito o cinismo, né? Isso é interessante. Ele tem uma visão bem cínica mesmo quanto aos Topless, porque tem uma cena lá quando que ele... Porque ele continua no exército, né? Ele vira um assistente do comandante de bordo. O comandante fala assim pra ele: como você se sente quando você para de ser um topless? Ele fala: as Buster Machine, eles são tipo uma existência que é acima do humano. Ele pergunta se ele não se sente traído pelas Buster Machines. Aí ele fala que não, porque as Buster Machines são uma existência eterna, e pra eles, o Nicola, no caso, os topless são só uma bateria. Exato. Já atinge uma idade e aí para. É bem interessante, assim, a série, ela claramente, tipo, faz um contraponto a essa visão sinistra. Mais cínica, quer dizer, mas ela também apresenta ela, sabe? E de certa forma, até uma visão que faz sentido, assim. E eu também acho que você falou, o troço que vocês falaram de se apoiar no outro. Tem a questão que no final da série, a Nono fala que ela se apoiou no tesouro da Nonori, ou a Noriko, que é a protagonista, e que ela vai levar esse tesouro com ela, tipo, no caso. Eu esqueci o nome que eles usam. A individualidade, eu acho que é isso, não é? A singularidade. Então, tipo, pra logo não ficar triste, toque a minha singularidade pra você continuar comigo, sabe? A singularidade ali seria muito mais uma questão de inspiração e de passagem de geração e tal. É, eu acho que a inspiração entra muito, porque, cara, isso que eu acho legal em Die Buster é que, assim, ele faz referências claras a Gunbuster. Tipo, o final, totalmente referência a Gunbuster, com a Nonoriri também, que é a Noriko, mas ele também faz umas referências muito sutis, cara. Tipo, sabe os Tsurus, que são aqueles origami que, tipo, não sei se vocês lembram, mas no final de Gunbuster, episódio final, as alunas da Amano, elas fazem 1000 Tsurus e entregam pra ela como um desejo, tipo, de que ela fique bem, sabe? Isso é algo real, assim. Se você fizer 1000 Tsurus e entregar pra alguém, é tipo, você desejar que ela fique bem. Normalmente você faz isso quando a pessoa tá doente, coisa do tipo. E a série, ela utiliza esse simbolismo que também foi utilizado em Gunbuster, utiliza aqui também. E nesse caso seria o que a Laoki pegou, tipo, no coração da Nono é justamente, tipo, um desejo que ela fique bem, sabe? Um desejo que ela viva bem. Daibasta, sobre essas questões de temática sobre sentimentos, eu fiquei muito confuso com... E eu acho que a nossa discussão reflete um pouco isso, porque a gente mesmo tá tendo alguma dificuldade de chegar num ponto só, né? Mas eu mesmo fiquei bastante confuso com como essas discussões se conectam, né? Qual seria a grande unidade? Porque sempre quando tu assiste alguma coisa, tu tem uma peça única, né? E essa peça única, independente de quantos comentários ela faça, ela é... uma só. Daí Buster é até um pouco confuso nisso, mas um outro comentário, assim, que me chamou... O comentário, na verdade, que me chamou mais atenção é o quanto as pessoas daquele mundo abandonaram a humanidade em prol de poder e de uma tentativa de crescer, né? De melhorar. Tanto é que, tipo, tu vê as Buster Machines enfraquecendo depois que tu descobre da Nono. É, eles tentam explodir a Terra lá pra usar como arma. Não, Igor, eu não vejo assim, tipo, como você vê, não. Eles fazem aquilo ali porque era, tipo, a única opção viável que eles tinham naquela situação e, tipo, se aquilo não desse certo, não precisava nem ter mais terra. Não, mas tu acha que eles usarem a terra não significa nada? Eles abandonam o planeta deles, fazem todo mundo embora e tal. Eu acho que tem eles... isso, Eduardo, porque... E eles idealizam a terra no meio da série. Eu concordo isso que o Igor falou de idealizar, mas eu meio que discordo de você também, porque eu acho que o fato deles jogarem a terra, assim, eu acho que seria como se fosse um símbolo de derrota, sabe? Porque... Uhum. De que eles meio que desistiram? Eu acho que não, tipo, acho que não é necessário de derrota, é, tipo, de apostar tudo, sabe? É, tipo, se não foi isso, não tem mais nada, hein? Ou é isso ou nada. Não sei. É porque eu acho que Die Buster, ele... Acho que ele, Die Buster, não pende só pra um lado. Eu acho que, tipo, ele faz ponderações por várias coisas, assim. Por exemplo, a Nono, ela foi projetada pra defender a Terra. Tanto que, assim, no episódio 5, em que a Laoki fala, o plano, basicamente, pra parar o monstrengo lá, que... Aliás, esse monstrengo, ele meio que absorveu aquele buraco negro e pegou a forma do Excelion. Enfim, pra aquele monstrengo, acho que no episódio 5, era que a Lauki e a Nono, elas meio que sacrificassem, né? Porque, tipo, elas criariam um buraco negro a partir da Júpiter 2 ali, em que a Lauki tacou no monstrengo, e aí criaria um buraco negro com energia suficiente pra, tipo, ferrar mais forte ainda do que com o Excellion que apareceu lá em Gunbuster. Mas a Nono, ela saiu de lá justamente porque ela não podia, tipo, se suicidar ali. Ela tem que defender a Terra. Uhum. A parte do sistema solar que ela defende é a Terra, né? Não só isso. Ela queria proteger a Loki também. Sim, e tanto que isso é até um detalhe bem legal na série, que ela foi construída tendo uma forma humana e no final, aquela forma final gigante dela é uma forma humana porque ela defende a Terra. E eu acho que, assim, tem um momento também em que eles vão jogar aquela Terra lá, em que tá a comandante dessa operação falando, o robô lá fala, tipo, ah, comandante, você tá meio, tipo, decepcionada, coisa do tipo, ela fala, ah, mais ou menos. E ele fala assim, só espero que ela perceba. Eu acho que tem essa sensação, tipo, de última opção também, mas eu acho que eles encaram também que seria como se eles estivessem desistindo. Então, tipo... Eles não querem destruir a Terra, né? Isso fica bem claro. E tem várias outras coisas em relação a isso. Tipo, o próprio fato da Nono ser uma robô é um pouco irônico, sabe? Porque de início tu não tem uma razão pra isso. E depois que tu vai descobrindo o porquê, depois que tu descobre o porquê, e depois que tu descobre que ela é, tipo, a personagem mais humana dali, sabe? Tu entende um pouco o quanto as pessoas viraram cínicas, né? A tecnologia que os caras perderam é a tecnologia do coração. Literalmente, a Loki tira o coração da Nono, robô gigante lá do Diebuster, bota nela de volta, e aí o Cassio chega e fala, ah, a tecnologia que a gente perdeu, sabe? E tu tem vários comentários subsequentes a isso, né? Tipo, tu tem o pessoal lá do conselho sendo bem pouco humanizado, sabe? Sendo bem aquela galera meio intocável. E daí depois que eles percebem o quão fraco eles são, eles admitem lá que não são deuses, né? E tem vários comentários, eu não tô me lembrando de cabeça agora, eu até tinha me lembrado de mais coisas antes. Mas tu tem vários comentários, sim, em relação a esse cinismo. Ah, o Nicola e as gêmeas comendo carne de monstros espaciais, por exemplo, pra se manterem poderosos. Se manterem novos, né? É isso. Mas eu não acho que, tipo, um ponto principal seja isso, sabe? Então, isso que eu ia pontuar, tipo, o Diebuster, ele não é, assim, ele pode parecer que é unilateral, assim, na mensagem, como ele se porta, Gainax Pose, etc, In for the Top, sabe? Mas, tipo, eu acho que ele faz muitas ponderações, assim, porque mesmo a Nono, ela sendo bastante humana, no final das contas, a série faz um ponto sobre ela que ela errou, faz um ponto sobre ela que, tipo, que foi o que eu tinha comentado antes, ela não podia defender a Terra sozinha, tipo, ela não podia defender a Terra naquela forma gigante sozinha, sabe? Então, tipo, ela tem que considerar também que os outros estão ali lutando também e que justamente por ela ter, ao longo da série, ao longo de toda a sua vida, ela ter sido humanizada, ela entender que precisar da ajuda dos outros pra, digamos, atingir o bem maior da humanidade é preciso, sabe? E por isso que eu acho que Diebuster, ele meio que pondera sobre isso, porque eu acho que tem um ponto, sim, tem certos aspectos meio derrotistas, tipo, quando que eles vão tacar a Terra. Tipo, eu sei que é a única opção deles e isso faz sentido, só que como eles idealizam a Terra e como eles vão... E depois a reação que muitas pessoas fazem quando que eles vão jogar a Terra, tem essa sensação, tipo, como se fosse algo, tipo, meu, sabe, que merda, sabe? Mas eu vou fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, tipo, quando que a Nono vai lá e para a Terra e aí ela luta sozinha lá, claramente vê que não dá certo porque ela tá lutando sozinha. Então, eu acho que Diebuster, ele não segue só, tipo, ah, eles estão atacando a Terra, então eles são derrotados. Mas, não tô falando que, tipo, não tem sentimento de derrota. Eu tava discordando do Igor, porque, tipo, ele tava falando como se eles sacrificassem a Terra como vocês não queriam, tá ligado? Mas esse não é o ponto. O ponto é que, tipo, eles... Estão abandonando a humanidade, é só isso, sabe? Eles abandonaram a humanidade por mais poder e isso corrobora pra essa questão do cinismo. Não, é isso que eu não concordo. Eles não abandonam por mais poder. Eles abandonam pra sobreviver. Não é porque seja por mais poder, cara. O primeiro Gunbuster foi sobre arrumar um jeito de da gente não morrer. É, eu concordo. O último episódio do Gunbuster original foi ou é eles ou é a gente. E quem quem vai sobreviver é a gente. É que Die Buster, ele chega a uma situação mais extrema, né? É isso que eu falei, cara. Ou a gente sacrifica a Terra ou a gente morre de qualquer jeito. Ô Igor, eu entendo, tipo, esse ponto do cinismo que você falou e existe, mas eu acho que ele existe só no personagem do Nicola. Eu acho que, se você pensar um pouco nas atitudes do Topless, é até um pouco cínico também. Só que eu acho que esse ponto de vista sobre a tecnologia e tal, eu acho que vem mais do ponto de vista do Nicola, porque os Buster Machines ficaram mais fracos, mas não foi por causa deles ali, daquela sociedade. Foi a própria sociedade lá do Gunbusters. Assim, tudo isso é dito pelos diálogos daquele cara, daquele android lá. E, tipo, ele fala que, segundo ele, é tudo uma suposição. Mas se ele tá falando, tipo, é relevante pro espectador. É, claro. Ele fala que os próprios humanos daquela época tacaram fora essas máquinas, sabe? Tacaram fora isso porque eles achavam que aquilo era uma maneira de atrair os aliens, sabe? E eles meio que fizeram isso, tipo, pra selar essa tecnologia antiga. E por isso cria toda essa sensação, tipo, de lenda, que essa tecnologia antiga é um mito e tal. Mas eu não acho que Die Buster faça um contraponto a essa tecnologia, tipo, dizendo que, ah, eles abandonam isso e vai em busca de poder, sabe? Eu acho que esse ponto de vista é apresentado pelo Nicola. Olha, honestamente, eu não sei se vocês me convenceram bem. Enquanto vocês falaram, eu pensei algumas coisas, eu vou continuar, tudo bem? Tudo bem. Ok, a gente chegou a essa conclusão de que, tipo, o amadurecimento ali dos personagens tem muito a ver com eles não só amadurecerem, né, porque todos amadurecem, mas amadurecerem com mais sinceridade, né, mais se aceitando, certo? Sim. E talvez toda essa questão da sociedade como ela é naquele momento é resultado da humanidade não ter aceito o próprio amadurecimento, digamos assim, deles terem temido o próprio amadurecimento. Tem uma cena em que eles falam, agora sim, é hora da humanidade amadurecer e tal. Essa questão do poder em si, talvez não seja pra ganhar mais poder, né? Mas eu acho que existe sim um contraponto. Vocês me convenceram nesse ponto, mas vocês também me mostraram que existe sim um contraponto entre essa questão de como a Nono e a Lau conseguem alcançar a vitória e de como o resto do pessoal achava que deveria ser buscar a vitória, né? Achava que seria o resultado. Porque eu até esqueci o ponto que eu ia falar agora. Puta merda. Você não ia falar algo tipo que eles abandonaram as Buster Machine antigas? Isso seria meio que eles desistindo, não aceitando o próprio amadurecimento? Isso também. Mas outra coisa é que depois que eles fazem isso, depois que eles abandonam, o próprio sistema de defesa que eles criam começa a enxergar a própria humanidade como os monstros que eles, dos quais eles se defendiam, né? Sim, sim. Verdade. Então tu tem esse contraponto entre como era a humanidade antigamente e depois que ela abandona. Mas eu tenho tipo que dizer, aquele troço que os anciões lá da Terra falam sobre amadurecimento, eles falam no contexto que, tipo, ó, a esperança que a gente tinha, que era Buster Machine 7, a nona, nos abandonou. Isso agora é um teste pra humanidade atingir o amadurecimento. Eu acho que dá pra deixar as coisas mais um pouco mais claras, que assim, Die Buster, quanto à questão do amadurecimento, ele faz um contraponto entre dois amadurecimentos. Um é o amadurecimento que seria supostamente mais realista. Seria, tipo, amadurecimento de aceitar que, por exemplo, quando que os Topless... Aí que eu acho que vem a ligação que você tava perguntando, Igor. Quando que os Topless, por exemplo, eles deixam de ser Topless e eles simplesmente têm que aceitar a realidade, que eles são mais um ali, tipo, foda-se, sabe? Uhum. E aí que vem a ligação. Tipo, esse amadurecimento supostamente mais realista seria também o fato de que, tipo, a gente tem que tacar a Terra. Foda-se, a gente tem que tacar a Terra, porque é a nossa única opção, a gente tem que ser realista e tal. A gente não pode acreditar em esforço, a gente não pode acreditar em, sei lá, força vindo do nosso coração, porque a gente tem que ser realista nesse sentido. Até no próprio primeiro episódio fala isso. Aquela gerente dela fala assim, Nono, tipo, seja realista, tem coisa que simplesmente a gente não consegue fazer no mundo. E, tipo, ela faz. E essa seria, digamos, o amadurecimento realista. E o amadurecimento, digamos, mais idealista, que é o que Gunbuster prioriza mais, no final das contas, é o desenvolvimento da Lauchi e da Nono que a gente falou. Que seria o fato de você não só pensar nas coisas externas, não só pensar, tipo, a gente não tem um robôzão gigante pra lutar contra esse negócio gigante, a gente não tem recursos suficientes, então a gente tem que tacar a Terra. Seria mais no sentido de tentar resolver os nossos conflitos de forma mais interna e, no final das contas, ter de se juntar. Eu acho que esse é o ponto de ligação que há entre tudo isso que a gente tá discutindo. Eu acho acho que finalmente a gente tá chegando a algum lugar. Isso é o que se repete em todos os episódios. Eu acho que o primeiro episódio é onde ele estabelece, tipo, você tem que ser realista, e que esforço, nem sem esforço e paixão, você não vai alcançar em nada. Sendo que Daibuster fala, não. Ok, as situações em que, porra, às vezes a vida tá uma merda, as situações em que a humanidade tá quase se extinguindo e tal, mas a gente nunca pode desistir, a gente nunca pode perder confiança nas nossas próprias ações e na nossa própria força de vontade. É nesse amadurecimento meio realista que reside o cinismo, né? Talvez não da forma como eu estava descrevendo antes, mas ainda é sinistro. Eu concordo. Eu acho que, Igor, você só colocou um pouquinho exagerado quando você falou, tipo, em busca de poder, tipo, como se eles fossem... Sim. Não é que eu botei exagerado, usei errado, falei errado. Não era isso, né? Mas... Eles meio que abandonam porque eles tentam ter essa crença mais realista de que, digamos, tem que ser realista, então a gente não pode acreditar em força de vontade, não pode fazer nada. O que reforça a comparação com Gurren Lagann, né? Porque Gurren Lagann é tudo sobre como a força de vontade e a vontade de crescimento humano supera literalmente, forçando literalmente, tudo. Né? O combustível do Gurren Lagann é a sua força de vontade. As das Buster Machines também é. No episódio 3 mostra muito isso também, que pra você despertar uma Buster Machine, você meio que tem que se resolver internamente, né? A Chico, aquela personagem lá que desperta o Buster Machine, porque ela meio que se entendeu internamente. Tipo, ela sempre fala, cara, não tem como você criar neve, sabe? Impossível, não tem como. Força de vontade não faz tudo na sua vida, tipo, é inútil força de vontade. É, tipo, o desenvolvimento dela, que a gente meio que pulou, mas é basicamente ela falando que, tipo, os Topless não são todo poderoso, eles não conseguem fazer tudo. Ela não promete pras crianças que ela ia fazer nevar, só que no final ela consegue fazer nevar, sabe? Eu acho que o episódio 3, ele é um ponto, seria um mini resumo da série, só que em um personagem. Só que quando que a gente vê isso na relação da Law e da Nono, a gente vê de uma forma mais detalhada e mais desenvolvida. E é principalmente nas duas que traz o ponto que eu tinha dito antes, que é só se juntando que a gente consegue superar os nossos problemas. E é interessante porque a gente comentou daquele monólogo inicial da Law, né? Que ela fala de não depender de um deus e tal, não depender de uma estrela cadente. E nessa dualidade que a gente tá colocando aqui, o pessoal do amadurecimento mais realista e, entre aspas, cínico, eles tanto não confiam em si mesmos que eles dependem de forças maiores, né? Forças eternas, como as Buster Machines que a gente tava citando. Enquanto o pessoal que já acredita em si e tem essa força de vontade, eles buscam ativamente. Que são a Nono, que tem essa primeira cena onde ela é apresentada como uma personagem mais proativa, e a Law, que tá dando discurso de proatividade em paralelo com as atitudes da... Eu acho que o problema dos cínicos, digamos assim, seria o fato deles não acreditarem em si mesmo e de dependerem em forças externas. O Nicola e as irmãs são muito isso. O Nicola, ele depende totalmente, tipo, da sua habilidade de topless, e ele também depende das irmãs. Irmãs tem todo aquele troço de horóscopo. Elas baseiam muito do destino dela, tipo, na questão do horóscopo. Tipo, na cena em que a Nono, ela tá partindo pra Pluto, elas estão... Isso faz parte do plano delas, né? Porque a Nono vai atrair os monstros que se virou contra a humanidade. Tipo, elas falam assim, o que o horóscopo de Gemini, que é gêmeos, fala hoje? Fala que, hoje vai ser um ponto de virada grande, sabe? Tipo, elas dependem do horóscopo. Tipo, elas dependem daquela carne do... É nojento pra caralho, né? Elas dependem daquela carne do monstro espacial... de 10 mil anos atrás pra se manterem jovens. Tipo, elas dependem disso, sabe? Enquanto os cínicos, eles têm esse problema de acreditar em si mesmos, tipo, de ter uma força interior, a Law e a Nono, elas têm um problema que é... Elas lutam juntas, mas elas têm a noção de eu vou proteger você, sabe? Tipo, eu vou lutar sozinha por você. Sendo que não, vocês duas lutam juntas pra proteger uma outra, sabe? Você se apoiar em uma outra. Então, a série, ela apresenta tanto esse ponto a ser desenvolvido nessas duas partes que a gente falou. Um negócio que eu reentendi agora enquanto essa conversa vem é quando o cara fala lá que chegou a hora da humanidade amadurecer, né? E talvez seja mais um discurso fatalista de, assim como os Topless amadurecem quando perdem o poder ali, eles perderem a Nono, eles perderam esse poder da Nono, logo eles entendem isso como um amadurecimento, né? É uma visão que, assim, eu acho que, trazendo um pouco mais pra nossa realidade, assim, você amadurecer, você ir pro mundo adulto, tipo, você vai se fuder muito. A gente do Tanaka sabe bem disso. Você se fode muito na realidade, sabe, a vida é uma merda, etc. Mas, assim, eu acho que um ponto que muitas das séries da Gainax fazem, até mesmo Evangelion, que é o negócio mais depressivo da Terra, faz um ponto que, assim, cara, a realidade é uma merda, você vai ter seus problemas, etc. Mas, cara, no final das contas, você vê a vida desse ponto de vista, não vai fazer com que você vá pra frente, tipo, não vai fazer com que você viva. Não dá pra você viver de forma totalmente ideal e só ir pra frente sem ignorar todos os problemas, sabe? Senão dá muita merda. Um personagem muito icônico da Gainax fez isso e vê no que deu, que é o grandioso Kamina, né? ele não pensava nas coisas, só ia pra frente e no final das contas se fudeu. Mas, tipo, eu acho que é tudo uma questão de ponto de vista, né? É você aceitar que a realidade tem seus problemas, que você vai enfrentar seus problemas, mas que você precisa aceitar elas e tentar viver da melhor maneira possível. E eu acho que Dybuster, ele faz isso de um aspecto tanto particular, tipo, nas personagens, tipo, na Nono, na Law, e principalmente na relação entre as duas. E também ele toma um caráter mais alegórico pra falar de toda a humanidade, né? Pra falar, tipo, de puta, é difícil sobreviver, mas a gente não precisa tomar atitudes tão fatalistas e cínicas, assim, pra sobreviver, sabe? A conclusão, pra solução dele não ser totalmente egocêntrica, mas também não ser cínica, é ele encontrar a resposta nas relações, né? E aí que vem um outro ponto que você tinha colocado antes, Igor, que você tinha até perguntado pra mim, que a Loki no discurso final, ela fala pra Nono, cara, o discurso final da Loki fala tudo sobre Dybuster, tipo, ela fala assim, cara, tristeza e dificuldades na vida fazem parte dela, sabe? Mas não dá pra você lutar sozinha, não dá pra você lutar só com forças dependendo de coisas externas, você tem que lutar em conjunto com aqueles que você ama e tal, e você também tem que ter força própria, tem que ter força de vontade. E é isso que nos faz humanos. A gente ter esses problemas, ver que, tipo, a vida tem muitos problemas, causa muita merda pra gente, mas que a gente, mesmo assim, tem que tirar força de vontade de alguma maneira pra continuar vivendo, pra continuar sobrevivendo, e a gente se apoiar nas nossas relações com os outros. É, você não segurar um fardo sozinho, sabe? Isso são relações mais honestas, né? Deixando claro que ele também cria as relações cínicas em comparação. E cara, eu vou repetir algo que eu já falei antes, mas eu me surpreendi pra cacete com o quão alegórico o Dybuster consegue ser. Poético, alegórico, sim. Você disse que ficou um pouquinho confuso no começo pra ligar esses temas, e eu também fiquei um pouco confuso, tipo, esse cast foi bem esclarecedor. O pessoal ouvindo a gente no começo e pensando, puta merda que eles estão falando, se chegou até aqui, eu acho que tava concordando um pouco mais, né? Sim, e porque, tipo, Dybuster, ele faz pontos alegóricos e pontos de individuais pra personagens ao mesmo tempo, né? Tipo, por isso que isso pode ficar confuso, sabe? E eu acho que a série também tem sua parte de ocupar nisso, naquelas partes de explicação científica e tal, que, como a gente falou um pouco no começo, eles talvez poderia ter entregue de uma maneira um pouquinho mais melhor distribuída e melhor ritmada. Em questão de pacing, pra ser bem sincero, eu adorei o personagem do Nicola, mas até o desenvolvimento dele eu achei meio corrido, assim, sabe? Meio abrupto, apesar de eu gostar do personagem dele. E então eu acho que esse problema de pacing é meio geral na série. Mas eu acho que, cara, assim como eu fiquei impressionado com o Ping Pong por ter criado os personagens tão bons, tão humanos em 11 episódios, eu fiquei impressionado com o Dybuster, porque 5 personagens que você consegue entender eles muito bem e consegue ver nuances nele, tipo, em 6 episódios. Coisas que me surpreenderam nessa questão alegórica são cenas, shots mesmo. Pra mim, como ele dirige o shot da Terra é fenomenal, da Terra final, sendo usada como arma. Porque é uma cena lenta, onde tu tem aquela perspectiva de uma dimensão bem gigante, tu entende que aquilo é absurdamente gigante, e começa tudo bem devagarinho, né? Consegue ser trágico sem ser espalhafatoso, sabe? A animação da máquina lá, que tá em volta da Terra aos poucos, tipo, ficando cada vez mais intensa, e aí, tipo, aí você vê a velocidade do Desnuf levando a Terra. Visualmente, esse anime é fantástico. É, tem todos os powerhouses da Gainax estão ali, tá ligado? E a... o fato da cena ser tão lenta deixa tu entender o quão trágico e triste e deprimente pra todo mundo é aquilo, sabe? Mesmo a LOL não tá aceitando, né? Então, de começo ela tá bem devagarinho e depois que ela, sabe, tenta lutar contra ela mesma, né? Ela dá aquele boost na terra. Ela se lembra, nesse final ela se lembra que enquanto ela tá nesses preparativos de fazer a terra como arma, ela lembra da Nono e da promessa que ela tinha feito, ela lembra, tipo, daquelas aves que, tipo, lembra a terra e tal, e ela, foda-se, é a realidade. Sim. Uhum. E aí que aparece a Nono como resposta, né? O ritmo é muito bom, né? E cara, tipo, a relação de peso que tem o Divebuster e o Disnoov lutando contra o monstro espacial de verdade, cara, é muito foda. Quando eles se enfrentam, quando um bate no outro, as naves da frota espacial que estão perto são arrastadas, tipo, tem uma baita noção de peso nisso aí, sabe? E tudo é meio estagnado justamente por eles serem gigantescos, né? Tipo, bate um planeta no bicho e o bicho não sai voando, sabe? Eles ficam parados ali por um tempão, sabe? Aquilo dá uma, dá uma dimensão legal. É, quando que a Lau, ela tá batendo na Nono que, na forma da Eyebuster, e ela tá naquele Disnoof gigante, assim. Mano, aquilo parecia o gigante de ferro, sabe? A animação mesmo. Cara, o peso que tem a animação ali é, tipo, é um negócio muito, muito fantástico. E outro aspecto que eu queria falar um pouco, nessa parte um pouco mais técnica, é que, cara, assim, Gunbuster, eu acho que ele consegue criar mais tensão por conta da questão da relatividade. Aquilo é um elemento que cria tensão demais em Gunbuster e cria, tipo, muita expectativa e que faz com que o espectador fique bem preocupado com algumas coisas. E eu acho que isso o Gunbuster faz melhor que Divebuster. Mas, cara, Divebuster consegue apresentar esses aliens reais, assim, que são os verdadeiros inimigos da humanidade, de uma maneira muito... que causa até tensão e medo, até. Tipo, no episódio 4, quando que surge o Titan, né? O som que ele faz é um negócio que eu não sei explicar, sabe? Tipo, é um grito misturado com um monte de outros sons e faz... Sim. Tipo, em Gunbuster não tinha. Os monstros, tipo, eles só tinham um visual, assim. É um visual bem nojento, assim, caralho, né? Eles parecem vermes mesmo, né? Eles parecem vírus, bactérias, assim, que querem ir contra a humanidade. Mas, tipo, o Divebuster ele consegue vender porque, primeiro, esse bicho no episódio 4, ele é animado de uma maneira que chega a ser visceral, assim, sabe? Quando que ele abre a boca pra lançar aquele... bomba nuclear. Nesse episódio 4, cara, quando que, tipo, aquele bicho gigante vira pras gêmeas, você vê um senso de escala gigantesco ali, porque o bicho é... Porra, mano, o bicho é, tipo, do tamanho do planeta, sabe? E cara, passa, tipo, 5 segundos e todo mundo morreu, menos a Tico e a Lau. Quando vem a Nono, você fica de boa. Mas, tipo, ali, mano, antes da Nono aparecer, porra, fudeu, sabe? E no episódio 5 também, quando que aparece o bicho, tipo, você vê a escala dele e você vê o som que ele faz, tipo, é um negócio bem aterrorizante. E em Divebuster, esses momentos causam mais impactos porque eles não aparecem toda hora, né? Só aparece, tipo, duas vezes esses bichos gigantes. Em Gunbuster, eles são os bichos normalmente, né? Essa parte de alegoria visual eu realmente amei em Divebuster, eu acho que vocês já perceberam. Mas outra que eu gostei muito é a Lau pegando o coração da Nono, justamente porque reflete essas duas partes, né? Primeiro, essa questão do poder estar dentro do nosso coração, né? Bem brega, mas muito honesto. Até eu acho que o fato delas tirarem o peito pra fora é um pouco sobre essa honestidade. É, tem até, eu não sei se vocês lembram. Sim, é uma referência. Referência a Gunbuster. Ela bota a roupa da Noriko, tá ligado? Mas até que, na verdade, isso até que faz sentido na prática, mesmo em Gunbuster, porque, tipo, se ela só passasse, tipo, meio que por cima da roupa, seria como se, tipo, o Gunbuster só arranhasse, tipo, a parte do peito dele. Ela tem que meio que tirar mesmo. Sim, faz sentido sim. Até. Mas, enfim, e aí, ao mesmo tempo que reflete esse negócio do poder do coração, né, brega, mas muito bonito, na série, ele mostra essa questão do poder na união e na amizade, né? É uma cena muito boa. E a outra que eu acho fenomenal, e aqui eu vou viajar um pouco na interpretação, então... Em Gunbuster a gente viajou lá nas interpretações, aqui é justo também. É, mas podem me corrigir qualquer coisa. É que quando aparece o buraco negro e eles partem o buraco negro no meio, eles falam lá que a singularidade seria exposta, né? E eles não podem conhecer a singularidade, né? A verdade sobre a singularidade não poderia ser exposta, né? E eu acho que aquilo lá é uma metáfora muito direta sobre coração, paixão e inspiração, sabe? tu não pode entender quais são os mecanismos disso, sabe? Tu não pode ser... Eu concordo. Eu acho que a palavra é mesmo cínico. Tu não pode ser cínico e insensível em relação a isso. Metódico. Exato. A singularidade é aquela inspiração, é aquele poder que levou a Lau e a Nono vencerem, e ela nunca poderia ser exposta. Ela é um poder que a gente não entende, a gente nunca vai entender, mas a gente vai continuar ganhando com isso, sabe? A gente vai continuar tirando força disso. Eu concordo. É, mas acho que nessa viagem tu não viajou tanto assim não, Igor. Acho que você tá bem na música, sabe? Mas eu acho que a série viaja bastante ali, tá ligado? Uhum. Ela literalmente... Não, representação bota, visual... É, tipo, bota um buraco mão, negro, aí parte o buraco negro, aí mãos gigantes, é bem... Isso é meio ainda Evangelion, né? E até uma representação meio divina da Nono, porque ela parou um Big Bang com as mãos delas. É porque ali ela tá virando uma lenda, né? Ali ela tá virando essa inspiração pra LOL, né? Então faz sentido ela morrer daquele jeito, né? Eu acho lindo, lindo, lindo, assim. É quase de uma beleza sublime, né? Porque ele trabalha com forças sublimes, né? Dá pra ver como essa série inspirou Gurren Lagann claramente, porque isso aí que você falou, Igor, parece tipo bem um ponto de Gurren Lagann, que tipo, cara, na nossa força de vontade, a nossa criação e evolução, ela não pode ser medida por leis de física. Uma cena que me marcou muito, bom, marca todo mundo que envia Gunbuster e Die Buster, tipo, o final de Die Buster. É o shot quando que dá aquele alarme lá, que tipo, elas estão chegando, aí todo mundo desliga as luzes, e aí a Law, ela olha pra cima e dá meio que um shot, tipo, não sei dizer, não é um contra-plongé, mas tipo, ele meio que fica... De baixo pra cima, né? É meio que uma panorama, só que um pouco inclinada de baixo pra cima, assim. Tipo, Panorâmica espacial. É, não sei dizer. Mas é que, tipo, você meio que vê o formato da montanha em que ela tá, tipo, aí você vê um pontinho dela, você vê a silhueta da Law e ela olhando pro universo, assim, ela olhando pras estrelas e tudo mais. Eu acho que é uma imagem muito simbólica e muito icônica pro que Gunbuster e Diebuster representam. Tipo, eu acho que essa questão de você ter um indivíduo ali, você ter a Locke ali, com ela resolvida, os seus conflitos internos, etc., olhando pra fora, olhando pro exterior. Pro infinito, né? Eu sempre interpreto essas cenas, eu interpretei assim, tanto em Gunbuster quanto em... Gunbuster não, tanto em Diebuster quanto em Gurren Lagann, tipo, dessas cenas olhando pro céu. É tipo, olhando, cara, olha o quanto tem aí, olha o quanto é vasto isso aqui, olha o quanto tem pra eu fazer, sabe? Uhum. E eu acho outra viagem visual bonita da série, quando elas acendem as luzes e as luzes voam. Tipo, não faz nenhum sentido lógico, mas... Ah, é como se fosse, tipo, tem um nome pra isso, que é tipo fogos que você lança, só que não estoura. Tem fogo assim que ele não estoura, ele só vai pra cima e cai. É tipo um flare, no caso. É tipo um flare, é como se fosse um flare. Pra mim eu entendi como se fosse um flare, só que é como se fosse, tipo, de festa, sabe? Tipo, como se fosse, tipo, que elas realmente estão fazendo uma festa porque elas voltaram. Só deixando claro pra vocês que eu tô passando pra 8 a minha nota pra Diebuster, estou aumentando a nota. Obrigado. Não, eu aumentei um ponto por causa desse podcast. Tinha dado 7, eu tinha achado notas, bem confuso. Notas não descrevem o nosso sentimento. Menos tu quando tu acaba Gurren Lagann, se tu não dá 10 de 10, tu não é humano. Depois de um tempo, se tu parar pra pensar, tu pode abaixar um pouco a nota, mas tipo, logo depois não. Concordo. Mas enfim, eu acho que esse shot final que eu falei, ele não só... Porra, bonito pra caralho, emocionante pra caralho, mas... E além dele fazer uma clara conexão com Gunbuster, porque as coisas ali estão acontecendo simultaneamente ao final de Gunbuster... Eu acho que ele trata muito do que essas duas séries elas tratam, e que eu acho que as pessoas poderiam falar mais sobre isso, em vez de ficar comparando e falando qual que é melhor que o outro e baixar uma, porque uma é Super Robot ou outra é Real Robot ou seja lá o que for. Que é esse fato de que, pensando de um ponto de vista mais, digamos, geral e alegórico, tanto Gunbuster quanto Diebuster eles trazem essas duas mensagens, só que abordando tópicos diferentes, enquanto Diebuster ele trata muito dessa questão da maturidade. Gunbuster trata principalmente da questão que nem o Sabak tinha dito antes, tipo, sobreviver. O que a gente tem que fazer pra sobreviver, como isso e como a gente vai fazer isso. E aí que vem o ponto em que liga as duas séries, que é você ter força de vontade individual, ter se acreditar em si mesmo e também se apoiar nos outros, acreditar nos outros pra viver. Pensando aqui, eu até entendi um pouco porque a confusão de temas que a gente demorou tanto pra conectar. É porque talvez até a série falhe um pouco em conectar esses temas, né? Tanto é que, tipo, não existe um conflito da LoL em si sobre amadurecer, né? Existe o conflito da série, né? De outros personagens, de outros membros das facções ali e tudo mais. Mas, apesar de tudo, é uma série tão... Eu só consigo pensar em sublime. É uma série tão sublime nas metáforas que faz, nas alegorias e tão bem dirigida nessas cenas mais alegóricas, que eu não consigo deixar de ficar encantado e maravilhado. Apesar de pragmaticamente ser um pouco problemática, ela é linda e magnífica, assim. Então, a gente entender Dyebuster aqui nesse podcast me fez aumentar minha nota, né? E me fez valorizar pra caralho, assim, pra caralho mesmo. Se vocês ouviram o podcast Gunbuster, acho que foi bem aparente que eu gostei mais de Dyebuster. Eu acho que eu falo no podcast Gunbuster que eu gostei mais de discutir Gunbuster do que de ver Gunbuster. Só que Dyebuster eu realmente gostei bastante do começo até o final. Eu gostei mais ainda de discutir agora com vocês. Desde Gurren Lagann recentemente, eu tenho adorado essa série sobre superação. E, cara, é uma série excelente. Eu não vi tanta coisa da Gainax, assim, eu tô vendo mais agora mesmo, só que é uma das melhores séries da Gainax, acho isso com certeza. E eu tô ansioso pra Gunbuster 3, mesmo a Gainax sendo meio falida. Sobre Dyebuster, tipo, um pouco das impressões finais, eu gostei pra caralho, bastante mesmo. Eu vou dizer que eu gostei, acho que no mesmo nível de Gunbuster. Eu acho que, tipo, as duas séries, elas me satisfazeram emocionalmente, acho que no mesmo nível, sabe? Principalmente porque o final de Dyebuster só se torna tão impactante por causa de Gunbuster, sabe? Óbvio que é natural que as pessoas comparem, que a gente mesmo compare os dois e falar, tipo, qual que acha melhor, qual que custou mais. Só que, tipo, eu acho que você tira mais coisas positivas se você tentar ver a conexão entre os dois e porque os dois se completam tão bem. E, cara, eu gostei muito dos dois, só que o Dyebuster fez me perceber que a pessoa que eu mais acho que gosto da Gainax, tipo, em termos, tipo, os diretores ali é o Kaza Tsurumaki. Porra, eu adoro o Hiroyuki Maishi, mas o que o Tsurumaki dirigiu mais, que é Furikuri, Furikuri eu gostei ainda mais do que Gunbuster e Dyebuster. Pra mim é o melhor OVA que a Gainax fez, desses que ela faz. Só pra mim não é a melhor coisa que a Gainax já fez, porque existe Gurren Lagann, mas os dois estão bem ali. Mas, cara, Dyebuster fez com que eu percebesse que, cara, tipo, o Kaza Tsurumaki é alguém que deveria receber muito mais destaque, porque ele fica muito na sombra do Hideaki Anno, porque ele é um aprendiz do ano, sabe? Tipo, ele participou muito em Evangelion, a maioria das coisas ele muito provavelmente faz nos filmes de Rebuild, mas, cara, Dyebuster e Furikuri, tipo, me mostra o talento que ele tem como diretor e que o quão realmente talentoso ele é e como ele é uma das principais forças que fez o que a Gainax é, né? Mas Dyebuster, no final das contas, são dois OVAs e Dyebuster, falando aqui particularmente, são duas séries inspiradoras, sabe? Tipo, enquanto o Igor, ele usou, tipo, sublime como adjetivo que descreveu a experiência dele, pra mim é inspirador, sabe? Tanto Gunbuster e Dyebuster, tipo, juntando os dois, que eu tenho esse sentimento de inspiração, que a Gainax como um todo passa, né? Mesmo ela sendo mais depressiva como Evangelion, ou mesmo ela sendo mais porra louca, foda-se, que nem Gurren Lagann.